dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro é você, cachaceiro é quem fabrica pinga, e eu sou só consumidor. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro é você, cachaceiro é quem fabrica pinga, e eu sou só consumidor. Tô virando pé de cana, toda noite eu tô bebendo. Tô bebendo por amor, por amor eu tô sofrendo. A malvada me largou e disse que não vai voltar. E se ela não vier correndo, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Diz aí, dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou, cachaceiro é quem fabrica pinga, e eu sou só consumidor, é. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou, cachaceiro é quem fabrica pinga, e eu sou só consumidor. Joga a mãozinha lá em cima e bate na palma da mão. Quem é cachaceiro, grita aí. Eduardo Costa, cantando cachaceiro. Yeah! Amanheço no boteco, abraçado, uma garrafa. Tô bebendo, cantando e chorando, moçada, mas essa saudade não passa. Traz mais uma companhia, que é pra me livrar desse tédio. Eu bebo é pra ficar ruim, pra ficar bom, bebo remédio. Diz aí, dizem que eu sou cachaceiro. Eu sou só consumidor, canta aí. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro, eu não sou. Quem é cachaceiro, grita aí. Dizem que eu sou cachaceiro. E cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga, meu bem. E eu sou só consumidor, diz aí. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou consumidor, eu sou consumidor. Eu sou consumidor, eu sou consumidor.